Patango Lima, Kilo Bravo, com a informação de tráfego, tem aeronave 12 horas e 25 milhas, no rumo oposto, passando o 090 para o 050, um Boeing 737-800 da Gol. Bravo, Santos. November Yankee, Mike. Passe, passe para o November Yankee, Mike. Sim. No 601, redução indicada agora 2100, nós vai seguir tráfego da companhia, você sai como número 2. Mantenha a força aérea. Livre pouso 17, vento 180 graus 079. Gente, livre pouso, não é bem que mais. Controle. O senhor foi recomendado, foi receber a instrução do controle para manter 3 mil pés. Estou recebendo o senhor com 3.200. 2.950, senhora. Restrito 3 mil pés, Lima, aqui no braço, estou recebendo 3.300. 92.700, senhora, receber 3 mil. Romeu Alfa Quebec, boa tarde, sendo identificação, desça ao 050 na chegada Bond. Kilo, cruza o pátio 3 e vai até o portão 09 do pátio principal. Alfa Kilo cruza para pátio 3 e prossegue para o 09 da principal, ouça. Então, 022. Fernando no 2545. 2685-2545. Azul 9144, boa. No 2, Golden 612, clear traffic to send out to 2016 H1020. It's clear the last final report established on the localizer. Roger, clear down 2000-1020. I have a traffic flight. We'll go 1612. Lima Kilo Bravo, livre da restrição da presente Sabia 100. Kilo Bravo. Yankee Mike, Solos 24, autorizado backtrack, livrar no pátio 4. Fica só atento, lá tem o... É que o Charlie 35 tá fazendo giro de manutenção. Corrigindo, é o Sirkowski, tá fazendo giro de manutenção lá. T01, desce para 2000, 1020, livre final e LSX reporta estabilizado. Reporta estabilizado e final X-Ray, descendo para 2000, 1020, gol no 601. Força aérea 1444, desce para 3000 pés, ajustado 1020. Recife, para cópia. Autorizado Recife 390, via Peruíbe 58, o Caracaju é subida, primeira curva à direita após a decolagem, corrigindo à esquerda após a decolagem, 5126 é o código, 1208 é o controle. Fuca Aru. Point 6, go 1612. One eight zero degrees zero eight knots. 1-8-0 degrees 08 knots. 08, thank you. Felipe. Cadê 62, informação Yankee para Galeão 360, está no portão 360. 722, autorizado por um par de Galeão 360, via pêndulo 10. Da Euler da Brilha a subida, curva à direita após a decolagem, 5146 é o código, 1208 é o controle. Autorizado Galeão 360, via pêndulo 10, decola da 10, curva à direita na Daeon, mesmo após a decolagem, 1046, transponda, 120, de mão 8, 672. Correto, seu próprio de estacionamento. Obrigado, seu prefeito. Tchau, 022, ready for pushing, start from stand 1-1. Ok, sir, 1 minute, 1 minute, ok, sir. Standing by. Gol no 601, estabilizou? Estabilizado, localizador, gol 601. Completa o final, chame torre 118-612. 118-612, grato, bom trabalho, gol no 601. Realmente, bom pouso. Torre Salvador, boa noite, Hugo, no 601, no baixado de trabalho final ILS 1-0. No 601, continua aproximação, com Maria Fica Livre. Aguardando Fica Livre, Hugo, no 601. Call 1612 on the ground at 30, locate on right, fall ground 121.9. On ground, we'll call 119 and July arrive right to your horse control. Zero no 444, descendo para 2000 pés ajustado a 1020, aguardando o vetor final. Zero no 444, descendo para 2000, ajuste no 020. Pouso autorizado na 0, vento no 80 graus, 069. Tá livre, pouso na 0, gol no 601. Good evening, gol 1, 6 and 2, clear the runway by Foxtrot. Alpha ground, go 1612. 1612, clear taxi via Alpha, Kilo, April 3, crossing the April 3, and call me again for enter the April, the minute, okay? Okay, by Alpha, left on Kilo, April 3, and we'll call you to the main April, go 1612. Hello, Salvador. Fono 8.6 para o táxi com Fono 41 a bordo, 3 horas e 39, alterna Natal. 50. 4, esquerda para o Lolo, 50. Fono 8.6, boa noite. 20. 4, rapaz estabilizado na final e ele é. Aí que é com Oscar controle. E agora está a 55 milhas sudoeste de Salvador. Cílios radar encerrado. Mantém nível de voo na 00. Chamando agora o controle Ilhéus na 120.1. Boa, bom voo. Salvador Departure Control, 120.8. Solo 1, alto 33, direito, 121.9. Da direita livre, 121.9, gol no 601. Décimo leite, 0.2. Correct, clear to pushback and start, call me again for taxi. Vou push and start, call me back for taxi, 0.2, muito obrigado. Serra, confirme? Confirma que o aeronave comandou com controle? Meu Delta Lima, aquilo prossiga para o controle. 0, vento no 8, 0 grau, 0, 9. O 601, muito boa tarde, hoje agora já quase noite, está autorizado o táxi de Alfa Kilo, vai cruzar o Pátio 3 e prosseguir corrigindo. E vai me chamar antes da Juliette, antes de ingressar no Pátio 3. Alfa Kilo, antes de ingressar no Pátio 3, eu chamo a voo no 601. Kilo Zulu para ponto, aguarde. Afirmativo, tá livre. Fio, da presente, eu vou passar para as frequências do Centro Recife para fazer o plano fio com o mesmo. 12685, alternando 12545, 1288 e 1260. Mantenha-se em condições visuais o Delta de Maquilo. Serra, confirme distância de Salvador. Gente, reporta no Travessa Farol da Barra. Alfa Quebec desce para 2.000 pés, ajustado 1.020, livre a final e ADS que vem a porta estabilizada. Porta estabilizada, descendo até 2.000 pés. Lima aqui no Bravo. Lima aqui no Bravo, está presente, chama Recife no 288, alterno no 260. 288, Contra-zero, obrigado. 601. 601? Sim, autorizado até o portão 04. 04, vou no 601, muito grato. Vou no 856, decolou aos 36, 1208. 1208, obrigado, bom fim de semana, 856. Autorizado então para Afonso, Paulo Afonso, corrigindo que é Afonso, não. Paulo Afonso, desejo 090, guia Whisky 1 na subida local, curva esquerda após a decolagem. 5101 é o código, 1208 é o controle. Estacionado agora, eu vou 1956. Se quer me mandar o seu pro Rio de Janeiro, aí complica, né? Tá certo, tá correto com o treinamento. Me confirma o seu OB, por favor. Bem, aproximadamente, tá de decolagem. Olá, Salvador. Muito boa noite, OPTAN 3629. Gente da Yankee, por gentileza, 380, Congonhas. Dando 3629, pronto, cópia? Pronto, cópia. Dado Congonhas, nível de voo, 360, via 316, BHZ, 13, após contar na rota do plano de voo. Da ela e da Bridge, a subida, com a curva direita após a decolagem. 5145 é o código, 1208 é o controle. Gente, está autorizado 360, Congonhas, conforme a rota do plano de voo, Presulo 190. Bridge, eu presumo no meio, Bravo Hotel Zulu, após DCT Trip, decola da El Leda Bridge, curva à direita, 415 no transponder, 1208, controle, UTAN 3629. 3629, pensamento correto, outra pushback para mim. Chama na 3629. Raquel? Tio Copa Brasília, com o 3.17. Obrigado Brasília, 380, via Pedro 17, Árvore Leste a subida, curva à direita após a decolagem, 5130 é o código, 1208 é o controle. Árvore, Elefa, Árvore, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Clear Taxi via Atron 1, India and Alpha. On holding point, contact to tower 118, Decimal 67, Portugal 022. Have a nice flight. Atron 1, India Alpha, at holding point, tower 118, Decimal 6, Portugal 022. Muito obrigado, bom trabalho. Nada. Estabilizado? Afirmativo. 18.62. 18.62. Salvador, Papá Romeo, Alfa Romeo, estabilizado. Romeu Alfa Quebec, continua a aproximação, pista 10, reporta baixa travada. Controle. Diga. Para informação, agora eu tenho contato radar com o seu tráfego. O senhor passa através do Rio Vermelho. Ainda não recebo o modo Charlie. Cheque equipamento. Tem uma fila totalmente fechado o Rio. Agora sim, eu recebo o modo Charlie 510, eu passo através do Pituaçu. Eu passará 5 minutos para o sobrevoo aqui próximo ao aeroclube, Plaza, após prossegue para Salvador. Livre sobrevoo Yankee Serra Serra, não temos nenhuma aeronave na região, somente um tráfego no marcador externo. Salvador, boa tarde, bom 273. 273, eu sendo a identificação do S para 4020. 4020. Quebec, autorizado pouso pista 10, 170 graus, 089. Quebec. Lima, Kilo Zulu, reporte alinhado e pronto no 7. Queria confirmar o vento? 170 graus, 089. 1708, graças. Follow Web 6722, portão 62, para o puxo adicionamento. Caso você tenha visto. Chama para o táxi. Já prossiga. Acabou o sobrevoo no clube. Você vai prosseguir para o ponto animado? Sim, segue até Pituaçu e chama a torre. Ok, já. Romeu Alfa Quebec é os 4-5, direita 121, décimo 9. Vai permanecer no portal meio do formato. Tá bom, chame novamente. Muito obrigado. Zero, chegada Mari, informação da TAM, boa tarde, a sendo identificação desse é o 050, perfil Mari. Perfil da Mari, desse é o 050, 3629. Botão 3629, pushback acionamento, gate 8. Lima Quilo Zulu, aguarde só um instante devido à performance do Portugal, que está saindo com curva esquerda também, já libero logo em seguida. Mr. Coffer, Portugal 180 degrees and 8 knots. Redução 2409 para 3894. 2409. Então, e aguarde. Serra Serra, o vento em Salvador de 180 com 8 nós. Reporte no solo controlado. Reportará no solo da Rimal, Serra. Portugal 022, airborne at 48120 decimal 8. 208, Portugal 102, bye bye. Uma Kilo Zulu, 180 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Portugal 022. Salvador, Portugal 022, crossing 2500, flying flight level 370. Portugal 022, good evening, radar contact on departure, climb flight level 370. Pouca departure, depart transition. Pouca departure, depart transition, climb flight level 370, Portugal 022, what right. Cópia. 73 desce para 2000 pés, 1020, autorizado a final e LF X-ray reporta estabilizado. 2000, 1020, autorizado X-ray, reportará 273. 50, 1208, tem um morro. Lima Kilo Zulu, boa noite, sob contato radar Sabel 090, da presente voo direto Lotar. Da presente direto Lotar 090, Lima Kilo Zulu. Nove quatro reautorizado.